todos que estão conosco através do Facebook Rádio RCI Iguaçu. Tem aqui a Jane Garcia dizendo que está ouvindo com o João Guilherme, é isso? Sim. Já perguntei para a entrevistada aqui, eu já vou apresentar ela aqui no ar, enfim. Estou fazendo um registro aqui da Jane Garcia acompanhando a programação. Também está conosco a professora Jorgelina Talei, que é lá da UNILA. O Paulo Ribeiro Garcia também conosco aqui. A família Garcia presente em peso no nosso transmissão no Facebook. Paula Borges também acompanhando. João Alberto, muito obrigado aí a todos que nos prestigiam nesta ferramenta. No aplicativo Sempre RCI, você pode acompanhar ao vivo também no seu celular, no seu tablet. No site semprerci.com.br, nós temos ali a transmissão não só ao vivo, mas também todos os programas depois ficam armazenados na íntegra. E no AM em 1320, em toda a região de fronteiras, são formas aí de acompanhar aqui a programação. Estou recebendo no estúdio a Mayara Garcia, ela que é egressa do curso de Engenharia de Energia ali na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, Guilherme. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um bom dia para toda a família acompanhando Sim. também a programação. E está conosco aqui o professor Luiz Evelio Acevedo, ele que foi orientador do trabalho de conclusão de curso da Mayara ali na UNILA. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia para todos os ouvintes também. Vamos falar aí um pouco do retorno, né, que a Universidade Pública dá para a sociedade aqui na região de Foz do Iguaçu. Temos a UNILA, uma universidade federal pública e gratuita instalada aqui em Foz do Iguaçu, e que a Mayara, né, agora no trabalho de conclusão de curso, fez aí uma ação bastante interessante, um estudo com relação à possibilidade de se gerar energia no aterro sanitário aqui de Foz do Iguaçu. Como é que foi esse trabalho, Mayara? Então, eu comecei com o professor Luiz Evelio, na iniciação científica, que seria para realizar o balanço energético do aterro. E a partir daí a gente conseguiu gerar uma vazão de gás teórica, que seria gerado pelo aterro no período que ele está em atividade. E a partir disso surgiu a ideia de fazer o trabalho de conclusão de curso em cima disso, tentando trazer um número palpável de quantas residências seriam atendidas através de sistemas de geração de energia com essa quantidade de gás. E a gente vê, né, todos os dias caminhões e mais caminhões da concessionária levando o lixo para lá. A gente vê as escavadoras trabalhando lá, né, enfim, o lixo sendo aterrado. E imagina muitas vezes que parou por ali, né? Só o que precisa ser feito é evitar que aquele lixo contamine o meio ambiente. Mas existe essa possibilidade de aproveitamento através da geração dos gases ali, né, para energia elétrica. O que é que você mediu até? Como é que foi esse trabalho que você fez ali para descobrir como essa energia, se utilizada, né, se transformada em eletricidade, pode beneficiar a comunidade? Então, a gente realizou a pesquisa em base de um modelo do IPPC, que ele é baseado na quantidade de carbono que é depositado no aterro. Isso quer dizer, a gente conseguiu, utilizando um estudo da Prefeitura Municipal sobre a composição gravimétrica, saber qual seria mais ou menos a composição do lixo que está sendo colocado no aterro. E a partir disso, com esse modelo, conseguiu gerar um potencial de gás em metros cúbicos por dia. E a pergunta que todos, né, se fazem, né, é se isso fosse aproveitado, daria para abastecer quanto mais ou menos aqui em Foz do Iguaçu? Então, eu dimensionei dois modelos. Um seria com uma turbina a gás. Com essa turbina a gás, a gente poderia atender 266 residências, considerando um consumo médio de 150 kW por unidade. E com um motogerador. Com esse motogerador, seriam 113 residências com esse mesmo consumo. E olha, pode parecer que é pouco, mas é uma quantidade significativa, ainda mais partindo do princípio de que hoje é zero, né? Sim. Hoje em dia, eles apenas queimam o gás metano que é produzido, porque o metano ele tem um potencial poluidor muito maior que o CO2. Então, a gente teria pegando uma coisa que está parada, que está sendo queimada, para trazer um recurso financeiro, sendo para a população ou para a prefeitura, de alguma forma. Eu vou pedir para o professor Luiz Evelio falar um pouco aí sobre este trabalho também. Como é que foi até esse processo de incentivar, né, a Mayara a produzir esse trabalho de conclusão de curso? Como é que foi aí? Como é que você recebeu, né, esse projeto e foi acompanhando ao longo do tempo? Bom, Guilherme, esse trabalho é produto de uma linha de um grupo de pesquisa que nós temos aqui na UNILA, né? Já quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, tinha trabalhado algo em relação a resíduos sólidos, e iniciamos a linha de pesquisa visando esse aproveitamento energético, né? veja que resíduos sólidos, ele implica muitas vezes a gestão, que são muitas outras áreas. Então, é o que a gente denomina uma área interdisciplinar. Nós estamos especificamente voltados para o aproveitamento energético. O que é esse aproveitamento energético? Ele tem diferentes formas para fazer. Você pode fazer por uma forma térmica, por uma forma biológica. E aqui, qual que é o princípio? A matéria orgânica, ela descompõe e ela gera metano. E metano é combustível. Toda matéria orgânica ela vai fazer isso. E nós colocamos no nosso lixo, no dia a dia, cada pessoa gera um pouco mais de um quilo, de um quilograma de lixo todo dia. 60% desse quilograma é matéria orgânica. E isso vai para o aterro quando ele é devidamente coletado, né? Nós temos que ressaltar também isso, né? Que no Brasil a gente tem, inclusive, tem deficiências, né? Falou, né, no sábado, sobre essa deficiência, sobre a implantação da lei, da política nacional dos resíduos sólidos e os prazos que se tem. Então, aqui no Brasil, aqui no Foz do Iguaçu, nós temos essa coleta, temos um aterro sanitário e o que se buscava era esse aproveitamento, né? Então, se iniciou primeiro conhecendo os dados, né? Para isso a gente contou bastante com o apoio da prefeitura, fazendo revisão bibliográfica e chamando diversos alunos que eles fazem o seu trabalho que se chama de iniciação científica, né? Iniciação científica é uma atividade para trazer o aluno para o lado da pesquisa, né? Para o lado da própria investigação científica. E, bom, ao longo desses anos trabalhamos, foram diversos alunos que trabalharam, e a Maiara, então, ela gostou da temática, foi atrás do assunto com mais rinco, e ela terminou fazendo o TCC, né? O trabalho de finalização do curso. Então, assim, é um dos principais resultados que a gente conseguiu no nosso grupo, né? Eu sou muito orgulhoso pelo resultado que a Maiara conseguiu. Ela é muito persistente, muito dedicada na sua pesquisa, e ela conseguiu resultados importantes nesse sentido, algo que é palpável, né, aqui na nossa região. E isso, como você já afirmava no começo, é uma das formas em que a Universidade Pública Federal, neste caso especificamente a UNILA, consegue dar um retorno para a sua sociedade, né, algo bem localizado, palpável, objetivo. E a gente sabe que tecnologicamente, né, existem os meios, é viável tecnologicamente, economicamente. Como é que você avaliou até o que é que precisa ser feito de investimentos? Como que poderia ser operacionalizado isso para que se torne realidade? Então, a parte econômica a gente não entrou em questão no trabalho ainda, porque teria que ser muito investimento, teria que adequar o aterro com o seu sistema de coleta, que ele não é eficiente, para tornar mais eficiente para poder ter uma vazão de gás maior. E acho que o professor quer falar sobre a iniciativa da Mila. Esse aqui é um primeiro passo de todo o projeto, né? A ideia é poder a gente continuar com esse estudo e ir para essa parte econômica, né? Só que essa parte econômica ela exige, por um lado, né, um estudo especificamente do que é econômico, e por outro lado, ver os dados de um projeto piloto antes de implementar em forma comercial, vamos dizer, em forma... Né? Qual é a nossa perspectiva daqui para frente? Bom, nós estamos conseguindo equipamentos por doação da Universidade Federal de Santa Catarina, em equipamentos térmicos, né? Dentre esses equipamentos, precisamente, tem uma turbina e um motogerador, que foram precisamente os objetos de pesquisa aqui do TCC da Maiara. Então, a nossa perspectiva é poder trazer esses equipamentos para cá, viabilizar uma parceria junto com a prefeitura, e poder instalar e avaliar a sua operação, a sua efetividade. A partir desses dados experimentais, a gente confere com os modelos, tanto técnicos quanto econômicos, e ver, dar uma resposta melhor para essa parte da viabilidade econômica. Eu vou perguntar também para a Maiara aqui, né, que qual é o panorama que você vê para esse setor de geração de energia especificamente, porque a gente vê que a demanda por energia ela cresce no mundo, né? Hoje em dia, todo mundo anda aí com o celular no bolso, que precisa ser carregado periodicamente, em casa, muitos equipamentos ligados ao mesmo tempo. Enfim, a gente vem acompanhando um aumento no consumo energético, né, no mundo. Como é que você vê até essa questão aí da possibilidade das cidades começarem a utilizar cada vez mais, né, matrizes como essa da geração de energia com base no gás? Enfim, como é que você acompanhou até durante esse trabalho? Que futuro você vê até para essa área? Então, a gente pode ver que, ao longo dos anos, tem se instituído uma política de geração distribuída. Isso contando com fonte solar e o biogás. Tanto proveniente de substrato de dejeto suíno ou outros tipos de animais, e também tem essa possibilidade de aterros sanitários. O que eu vejo que é uma forma de você aproveitar uma coisa que está parada, ou seja, que é um passivo ambiental, e tornar ele uma fonte energética e assim contribuir com a matriz energética brasileira. E lembrando que aqui no oeste do Paraná a gente tem várias pesquisas, né, desenvolvidas nessa área, tem um centro de biogás também, né, ali na usina de Itaipu, enfim, eu acredito aí que teremos, né, futuramente, inclusive, né, num futuro não tão distante assim já, um uso mais amplo dessa tecnologia. Enfim, é um trabalho que começou agora, mas que eu imagino até que você possa dar continuidade mais lá na frente, num trabalho aí de pós-graduação, mestrado, doutorado, por que não? Quais são as suas perspectivas até? Então, atualmente eu estou como bolsista lá no Centro de Energias Renováveis, no CBiogás, só que numa outra área. Então, estou tentando conciliar isso do meu trabalho atual com o que eu já realizei. Seria muito interessante se eu conseguisse dar continuidade ao TCC, e nessa forma que o professor falou, que a gente conseguiu equipamentos para trazer para a Foz numa escala experimental, para ver se realmente esse gás que está sendo gerado, ele é de qualidade, ele consegue gerar esse tanto de energia que está sendo estimado. Então, seria muito interessante continuar a pesquisa, agora num campo mais experimental, para dar uma resposta mais financeira. Eu gostaria também de completar, né, Guilherme, veja que esse é um campo de atuação, dos tantos campos de atuação que pode ter o engenheiro de energia, o nosso egresso engenheiro de energia, né? Ele tem uma formação tanto na parte mecânica, quanto na parte elétrica, quanto na parte química, né? E este aqui, então, é um campo, apenas um dos campos de atuação que se tem. Por outro lado, você perguntava sobre o futuro da geração elétrica nesta metodologia, né? Nós temos que ver o seguinte, o objetivo aqui, ele não é apenas energético, né? É aproveitar a parte energética, mas é também diminuir um passivo ambiental. Também tem a busca do tratamento adequado do resíduo sólido de tal forma que não afete a saúde pública. Então, é toda uma convergência de diferentes objetivos que não apenas o energético, né? Para a gente gerar energia, a gente tem, especificamente energia, tem outros, muitos outros meios, né? Este aqui seria uma forma de aproveitar algo que não está sendo utilizado, que pode estar causando problemas em outras esferas, né, social, econômica, tá? E recuperar essa energia disponível, né? Eu agradeço aqui, né, a vinda hoje do professor orientador Luiz Severo Azevedo. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado a vocês, Guilherme, pela oportunidade. E a Mayara Garcia, ela que fez então esse trabalho no aterro sanitário aqui na cidade de Foz do Iguaçu, formada em Engenharia de Energia ali na UNILA. Muito obrigado, Mayara, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar sobre o meu trabalho e bom dia a todos.